Jesus no paraíso. Ficar ao lado dela é tudo que eu preciso. Em casa ela é uma delícia bem calminha. Lá fora ela fica toda estressadinha, toda estressadinha, toda estressadinha. Lá fora ela fica toda estressadinha, toda estressadinha, toda estressadinha, toda estressadinha. Musa do TikTok me beija e me morde, mas isso ela não posta, isso fica em off. Musa do TikTok me beija e me morde, mas isso ela não posta, isso fica em off. Fica em off, isso fica em off, isso ela não posta, isso fica em off. Fica em off, isso fica em off, isso ela não posta, isso fica em off. Fica em off.